bola, boom, corre, essa é a lei. Pra sobreviver aqui tem que ser mais. Terá mais droga e bebida, é fácil, aqui tem de sobra. Periferia, todo instante é cobra comendo cobra. Pra ver o demônio de perto, por aqui não tem segredo. Aqui é o resto da cidade, a capital do medo. Lugar escrachado e esquecido pela burguesia. Na página policial, destaque todo dia. Tem que ter sorte e coragem pra andar nas ruas. Pois a hora de ir pro saco dessa vez pode ser sua. Rixa entre gangues tem todo dia, virou rotina. Aqui o comércio é grande de pedra e cocaína. Tem que ter muito proceder pra na boa sobreviver. Vendo mano roubando, matando, cheirando, pipando, se acabando, vai se doer. É o que você escuta querendo aconselhar. Psico que acha que é esperto na noia, prefere estar. É comum ver corpos estirados pelo asfalto. E o número de homicídios é muito alto. Pra vir pra cá você tem que estar muito consciente. Que vai encontrar um bairro pobre, violento e decadente. Vai ver pivete com ferro na cintura. Mano tomando pau dos homens andando de viatura. Não estou exagerando na dose de informação. Se você vir pra cá, vai ter a mesma visão. Sei que vou passar aqui o resto de meus dias, mas quero um dia ser alguém, ter uma família. Toda semana tem um mano embarcando pro céu. Toda semana tem um mano no banco dos réus. Aqui na periferia, crime é como religião. Cada um pratica de um jeito, parece maldição. Então não marque bobeira, fique esperto, meu irmão. Aqui é periferia, aqui é terra de cão. Ficar na sua sossegado é a única saída. Porque pra te matarem, basta só você ter vida. Se tudo é assim, não se assuste, irmão. Viver é difícil, morrer uma opção. Por isso fique esperto, fique esperto. Se quiser se destruir, está no lugar certo. Se tudo é assim, não se assuste, irmão. Viver é difícil, morrer uma opção. Por isso fique esperto, oh, fique esperto. Não quero ser o mais sábio, apenas uma verdade. Te mostro o que é escondido pela alta sociedade. Aqui não tem nada a ver com o cartão postal. A aparência é feia e o cheiro é mau. Esse maldito subúrbio, sempre serás eterno. Mas seus habitantes estão indo pro inferno. Matando, roubando, morrendo de graça. Se endoidando de droga e dormindo pelas praças. Fazem o que você quiser, por qualquer trocado. Pra comprar pó ou pedra, pra ficar alucinado. Todas as noites eu rezo, pois tenho esperança. Que na minha área qualquer dia haverá uma mudança. Não aguento mais ver tanta treta, tanta trairagem. Otários que acham que é da moda ter uma má imagem. Moleques desde cedo por aí se adiantando. Pais de família por uma merreca se matando. Aqui é foda, sempre ande com o olho aberto. A injustiça e o perigo sempre estão por perto. Se quer entrar na malandragem, então vai ter que saber. Que vai ter que ter atitude, velho, até morrer. Você vai ter o que quiser, vai ser respeitado. Mas a qualquer momento pode ser derrubado. Pois quando um ponto rende mais que o outro, resulta em guerra. E você, o seu inimigo, acaba embaixo da terra. Já deu pra se ligar que aqui é barra pesada. Aqui é sombria, macabra, mas é minha quebrada. Não posso virar as costas pro lugar que eu me fingi de tantas recordações que sempre guardo na mente. Me lembro de tantas minas de camarada de infância que o destino à morte trouxeram à distância. Sobrevivente eu sou, só não sei até quando. Pois a morte por aqui sempre está vagando. Subúrbio é assim, não se assuste, irmão. Viver é difícil, morrer uma opção. Por isso fique esperto, fique esperto. Se quiser se destruir, está no lugar certo. Subúrbio é assim, não se assuste, irmão. Viver é difícil, morrer uma opção. Por isso fique esperto, oh, fique esperto. Então 9mm, escopeta e PT. É o que aqui tem, uns montes para acabar com você. Mesmo não devendo nada, mesmo não sendo bandido, ainda tem uns homens pra embaçar. Quem vive aqui tá fudido. Nem tudo aqui termina bem como filme de cinema. Então não marque bobeira, cuidado com Ipanema. Eles não são protetores, covarde é o que eles são. Usam a sua autoridade pra fazer exterminação. Zona Noroeste também é alvo desses safados. Na mira deles estamos, podemos ser derrubados. O que podemos fazer é pôr o pé no chão e ver que fica calados não é a solução. De confusão, atrito e guerra, esse lugar já tá cheio. A história de cada mano sempre acaba no meio. Não aguento mais ver manos vivendo no presídio interno. Com uma pedra de crack viajam para o inferno. Eu só te peço, mano, que passe pro nosso lado e com essa situação. Não se sinta acomodado, ninguém é mais que ninguém. Somos todos iguais, residentes do subúrbio, filhos do mesmo pai. Sem te pedir nada em troca, eu te estendo a mão. Te falo coisas positivas, pois você é meu irmão. Sem te pedir nada em troca, te estendo a mão. Pois não quero sossego só quando estiver no caixão. Subúrbio é assim, não se assuste, irmão. Viver é difícil, morrer uma opção. Por isso fique esperto, fique esperto. Se quiser se destruir, está no lugar certo. Subúrbio é assim, não se assuste, irmão. Viver é difícil, morrer uma opção. Por isso fique esperto. Se quiser se destruir, está no lugar certo. Subúrbio é assim, não se assuste, irmão. Viver é difícil, morrer uma opção. Por isso fique esperto. É assim, não se assuste, irmão. Viver é difícil, morrer uma opção. Por isso fica.